Aí, mano. Aí, mina. Às vezes eu ando por aí batendo de frente com vários barato louco nesse mundão. E fico pensando, será que poderia ser eu, mano? É louco cheirando, é louco roubando, é louco matando. Você pode usar a sua sabedoria pra outras coisas, mano. Seja glorificado o nome de Deus, que ele ilumine o seu caminho e também o meu. Que ele nos dê muita força e sabedoria para vencer a batalha do dia a dia. Que abençoe o irmão desempregado, os mendigos, os aposentados. Cada um faz a sua, até aí tudo bem. A alegria do ser humano não está em uma nota de 100. Também não está em um carrão, nem na casa com piscina que eu vi na televisão. A verdadeira sabedoria está na simplicidade. Se contentar com o que tem, sempre na humildade. Pode crer, meu irmão, assim que tem que ser. A fé em Deus ajuda, faz você crescer, amadurecer, se fortalecer, pra que na estrada da vida você possa vencer. Sabedoria é viver num mundo cheio de paz. Eu quero é mais, desistir jamais. Sabedoria é viver no reino de luz, sinal da cruz. Crama-te, Jesus. Sabedoria é viver no mundo cheio de paz. Eu quero é mais, desistir jamais. Sabedoria é viver no reino de luz, sinal da cruz. Crama-te, Jesus. Deus me deu sabedoria pra compor essa canção, pra você viver de boa, não viver de ilusão. Vacilou, não para em pé, pode crer, assim que é. Sei que a vida é sofrida, mesmo assim bota fé. A sabedoria está dentro de cada um de nós. Com muita consciência eu solto a minha voz. Não vou levar a sua vida para o beleléu. As armas que eu uso é microfone, caneta e papel. Longe do fel, próximo de Deus. Quando eu estava sofrendo foi ele quem me acolheu, me iluminou e me libertou. Eu te amo, meu Deus, por você eu sinto muito amor. Vou te levar comigo sempre aonde eu for. Assim eu vou que vou, seguindo sempre em frente. 24 horas, o Senhor está na mente. Sabedoria é viver no mundo cheio de paz. Eu quero é mais, desistir jamais. Sabedoria é viver no reino de luz, sinal da cruz. Crama-te, Jesus. Sabedoria é viver no mundo cheio de paz. Eu quero é mais, desistir jamais. Sabedoria é viver no reino de luz, sinal da cruz. Crama-te, Jesus. Creio na justiça de Deus, não sou ateu. Eu agradeço a ti, Senhor, por tudo que me deu. A minha família, as minhas amizades, levando a vida em busca da felicidade. Pra consciência tranquila, eu vou mandando a rima. Quem me deu esse dom foi o Senhor lá de cima. Iluminou minha vida, abençoou meu coração. É por isso que eu estou aqui cantando essa canção. Assim que é minha missão, eu tô na paz, meu irmão. Aqui é o rap nacional fazendo a revolução. Eu tô correndo pelo certo, usando a sabedoria. Firmeza total, faça isso todo dia. A mensagem é positiva, irmão, é consciente. O rap nacional é mais um elo da corrente. Pode acreditar que é assim que é, bota fé. Sabedoria é viver no mundo cheio de paz. Eu quero é mais, desistir jamais. Sabedoria é viver no reino de luz, sinal da cruz. Crama-te, Jesus. Sabedoria é viver no mundo cheio de paz. Eu quero é mais, desistir jamais. Sabedoria é viver no reino de luz, sinal da cruz. Crama-te, Jesus.